Salve pras cadeias do país. Paz e glória. Paz e glória. Paz e glória. Paz e glória. Salve pras cadeias do país. Paz e glória. Paz e glória. Paz e glória. Salve pras cadeias do país. Paz e glória. Estar aprisionado não significa necessariamente estar na cadeia. Você pode ser prisioneiro da sua própria mente. Aleluia! Subico, peço a paz àquele que não a tem. Ouça a palavra e no final diga amém. Quem é o refém? O escravo da maldade não anda pelo certo, mas vive em liberdade quando a sua mente arde. Vê que a vida é incerta, dá conta dos vacilos, chora boca aberta, não tem conversa. Não acredita em mim, ao menos pare. Antes que chegue o fim, pense bem, pense irmão. Porque foges da luta, tu temes a derrota. Pois a vida não é justa, e o que me assusta é saber que o risco é grande. Que os dias atuais me parecem como antes. Cabeças vão rolar, preparada a guilhotina. Rimando aqui jamais, um ser real é minha sina. Conduzido pelo perigo, vim te explicar. Mando a letra certa pra você raciocinar. Não é o cluso absurdo, você se faz de surdo. Entrega sua alma às fantasias do mundo. Carnaval mundial. Dano atual, exalodor, marca na testa, na mão, perdição, tenho pavor. Aqui não tem santo, mas também não me desando. Não sou a cobra que assovia em seu ouvido, espanto. Cidades destruídas pela ira do Deus vivo. O fim dos pecadores semelhante ao extermínio. Do adultério a cidade se tornou um império. De areia não será erguido meu castelo. Não vou cair na teia da besta. Segue a tua estrada, vai na fé. Esqueça, levanta e anda. Prospera e não desanda. Firme, respeitado, a ferida que não sangra. Representa a firma num duelo de esgrima e me agaçou. Sei pé de break, rima moleque. Cê vai andar pra frente que pra trás você padece. Não tô tirando, só tô falando que sua vida tá embaçada, mas Jesus está voltando. Pé de break, rima moleque. Cê vai andar pra frente que pra trás você padece. Não tô tirando, só tô falando que sua vida tá embaçada, mas Jesus está voltando. Pai de glória. Pai de glória. Pai de glória. Salve pras cadeias do país. Pai de glória. Pai de glória. Pai de glória. Salve pras cadeias do país. Pai de glória. Segure na mão do Criador e siga em frente. Vença as barreiras que estão à sua frente. Mentalize tudo que você quer conquistar. Tenha fé, porque a fé não costuma falhar. Sabe, louco, quem me vê assim sorrindo não sabe um terço do que eu estou sentindo quando acordo. Peço proteção pra mais um dia, pra quem gostar de mim. Meus filhos, minha família, sendo a luz, lavo o rosto, olho a carteira. Será que tenho hoje o que pôr em minha mesa? Vou fazer um corre, não posso me abalar, paro e penso. Aonde vou chegar? Parece até piada. Pra quem já tem fama, tem mano que pensa em viver como bacana e tira onda. Não pensa no dia seguinte, saca uma de 100, gasta mesmo e nem insiste. Eu quero troco, pro pão do meio-dia, pra pegar um buzo vindo da periferia, pra comer um dog na barraca da esquina, com suco de graça, banquete do meio-dia. Pé de break, rima moleque. Cê vai andar pra frente que pra trás você padece. Não tô tirando, só tô falando que sua vida tá embaçada, mas Jesus está voltando. Pé de break, rima moleque. Cê vai andar pra frente que pra trás você padece. Não tô tirando, só tô falando que sua vida tá embaçada, mas Jesus está voltando. Pai de glória. Pai de glória. Pai de glória. Salve pras cadeias do país. Pai de glória. Pai de glória, salve pras cadeias do país, pai de glória.